Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Olá, amigo trabalhador, amiga trabalhadora. Nesse domingo, dia 31 de outubro, mais uma vez nós, povo brasileiro, temos um compromisso de extrema importância no que se refere ao futuro do nosso país. Mais uma vez eu peço a você, meu companheiro. Nesse domingo, vamos decidir se o futuro do país vai ser de doces ou travessuras. Eu gosto do Dia das Bruxas. Quê? Oi. Não, mulher. Não, vai fazer tua campanha. Não tá falando de você, não. Tá falando do Dia das Bruxas aqui, pô. Halloween, pô. Para com isso. Vai lá, vai fazer tua campanha, pô. Ah. Mas cá entre nós, né? Pode ser que sejam 4 anos de Dia das Bruxas agora, né? E é isso aí, meus amigos. Estamos unidos novamente aqui para combater todo o mal imaginável, para lutar contra o holocausto que está chegando nesse mundo, contra o tédio de suas vidas. Essa semana, perto do Dia das Bruxas e das eleições para presidente, nós vamos falar aqui sobre Holocausto Zumbi, também conhecido como Réveillon de Finados. Não é uma questão de ser, sim de quando. Não, pode ser uma questão de ser. Se você tá de bom humor, né, pajé? Se você tá com bons pensamentos. Vamos lá, hoje com a gente aqui tem o Ilapso. Don't shoot, I'm a human. O mestre Splinter. É isso aí, os zumbis comeram meu vizinho, mas eu tô aqui na boa, normal. Eu comi a minha vizinha. Ah, moleque. O senhor Pereira. Miolos. É a melhor tradução de filme estrangeiro pra Brains virar miolos. E as pessoas reclamam das traduções. Se as traduções fossem tão literais, pô, é lindo. Reclamam. Eu fico, ó, cérebros. O faz cérebro, sentido. Né? E hoje aqui, para ensinar tudo sobre zumbis e impedir que o mundo acabe ou seja responsável por isso, Pajé do Aprimoramento. Trabalhando para que esse futuro brilhante chegue mais cedo. E é isso aí, amantes de jogos e diversão. Vamos hoje tentar descobrir como esse dia Z vai chegar. Por que os zumbis são tão populares? Como é que os jogos de horror dão tão certo se botam um zumbi? Vamos carregar as nossas shotguns, atirar na cabeça de todos os zumbis que aparecerem. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. E-mails! Ok, então, Mestre Splinter, a ratazana mais cheirosinha dos esgotos do Lebronx. Vamos ler os nossos e-mails e comentários do eugostodejogos@baixofrendesoco.com. É, né? Queria estar curtindo meu Réveillon de Finados, mas vou ter que ouvir o que essa galera só fica mandando porradaria e esculacho. Vamos ler o nosso primeiro e-mail do King Kong. Ele diz o seguinte: bom dia, estou de volta e bem-vindos a mais um e-mail. Pergunta principal, 2 pontos. Vocês comentaram que fizeram a faculdade ninja de jogos e programação coração. Item 2. Já mostraram que gostam de RPGs antigos, Final Fantasy, Chrono Trigger. Número 3. Vocês revelaram mais ou menos a idade dos 6. Dado isso, me lembrei, 2 pontos. RPG Maker, um programinha que facilita fazer seus próprios RPGs, que fez um certo sucesso, principalmente entre 2001 e 2004. Há bons títulos de jogos criativos e amadores. Nunca brincaram de fazer ou então jogaram algum desses jogos? Você já brincou de RPG Maker, Mestre Splinter? Cara, eu brinquei um pouquinho, mas olha só, vou fazer um comentário sobre esse e-mail. Eu adorei a associação de ideias do King Kong. Cara, a cabeça dele funciona de uma maneira muito estranha. É uma lógica aristotélica perfeita, né? É, cara, quem brincou muito foi o Ninja Inimigo. Eu lembro dele fazendo altos joguinhos na RPG Maker. Era um joguinho interessante. Você chegou a brincar? Eu não só brinquei, como eu fiz trabalho usando o RPG Maker. No ano passado, fazendo uma matéria para o mestrado, o trabalho final era fazer um jogo das aventuras de Zé, que era um brasileiro que viajava o país em busca de alguma coisa. Eu e minha dupla, o nosso glorioso cangaceiro samurai, fizemos o joguinho em RPG Maker, que era o Zé tendo que enfrentar o galo da madrugada, dominado pelo mal, Recife, com a ajuda do poderoso Alceu Valença. Foi um excelente jogo. Pô, de repente deve ser melhor que Halo, hein? Sugestão, 2 pontos. Depois de cada Disco Ninja, fazer uma enquete para ver que música ganha em cada round. E por fim, ver quem é o verdadeiro King Ultra Supreme Diga Mega Ninja DJ. Eu acho uma boa ideia, hein? Se você quer perder... Desafio está lançado! Vem aí o Disco Ninja 3 daqui a 12 edições. Pergunta 2, 2 pontos. Ao ouvir a empolgação de vocês nos dois Disco Ninja, ficaram me lembrar de um evento chamado Video Games Live. Nunca fui, porém parece que é tipo uma espécie de show, somente com músicas de jogos e diversão. Essa premissa sempre me pareceu meio babaquinha, mas ao mesmo tempo, a premissa de Disco Ninja é mais ou menos a mesma e é bem very nice. Vocês já foram ou ouviram falar dessa parada aí? Quer dizer que a premissa é babaquinha? Não, a premissa babaquinha, porém... Nossa, babaquinha. Tudo bem, eu vou aceitar esse babaquinha como elogio pela primeira vez. Eu nunca fui ao Video Games Live, o Ninja Inimigo ficou de mimizinho aí porque não foi esse ano, porque ele ia sozinho e ele não sabe chegar sozinho lá no Canecão, que é onde acontece aqui no Rio de Janeiro, que é muito longe da casa dele, fica uns 5 minutos andando. Eu acho que o nosso amigo Kale Logan é um frequentador assíduo e o nosso companheiro Espadachim Universal... Acho que ele também vai com uma certa frequência, mas eu nunca fui. E você, Master Splinter? Pô, também nunca fui. Esse ano eu fiquei muito perto de ir. Cheguei a colocar o mouse sobre o botão, mas eu desisti em cima da hora, porque eu tava guardando dinheiro para fazer uma viagem nesse Réveillon de Finado. Ele vem aqui com a pergunta megalomaníaca. Essa foi muito boa, jogadinho Mega Man, Megalomania. Nunca fui um jogador dessa série, Mega Man, mas tenho interesse em conhecer melhor. Portanto, 2 pontos. Da série Mega Man, qual seria o título essencial para jogar? Qual recomendaria para alguma criancinha que não viveu a época para jogar hoje? Eu recomendaria o Mega Man X. Dizer que o que eu mais joguei, por que me parece, foi o Mega Man 8. Aleatório assim. O X é muito bom. X1, X2, X3. Ele complementa aqui dizendo: o Final Fantasy VII está para Final Fantasy, assim como Lacuna está para Mega Man. Como diria o Ilapso, qual seria o Iron Maiden do Mega Man? Essa é uma pergunta que eu não sei responder, porque não sei. Não sei qual seria o Iron Maiden do Mega Man. Mega Man Soccer. A resposta do Mestre Splinter é a nossa resposta final. Por hoje é só, pessoal. King Kong. Porque King maior que Cavaleiro. Olha só. Provocação, fez uma provocaçãozinha aqui básica com o primo dele que também comenta aí no nosso website. Está cheio de Kong já, tá parecendo a família do Donkey Kong. Sabe quem mandou e-mail pra gente também dessa vez? Quem mandou? Poderoso Krusk. Caralho! Quanto tempo não escutava a música do Chrono Trigger? Animal, então de parabéns. Cada vez melhor, muito bom. Alguém já conseguiu zerar o Chrono com todos os finais? Não. Eu garanto que não. E o Senhor Eternidade já zerou, segundo ele, mais ou menos 16 vezes, mas também nunca viu todos os finais, porque ele não mata o Magus, né, porque ele é incapaz de fazê-lo. Alguém aí jogou algum jogo com a temática da Lego, como Batman Star Wars? Gostaria de saber da opinião de vocês. Cara, eu já joguei Lego Star Wars pro DS, né? Bom jogo pra você colocar no seu DS, se você tem amigos que compartilham desse portátil. É um bom jogo pra jogar co-op no sofá. Eu não sei como é que é o Batman, nem o Harry Potter, nem o Indiana Jones, enfim. Eu joguei um pouquinho desse Batman com uns amigos meus. É divertido, cara. Eu gostei pra caramba. E o Indiana Jones eu só passei de um pedaço lá pra namorada de um amigo meu. É, saiu recentemente o Lego Universe, que é um MMO de Lego, né? E eu tava lendo numa revista que eu assino, uma moto feita de Lego aí. É R$240. Tem motor. Pô, maneiro isso. E ela é... Qualquer coisa é de Lego? É de Lego. Qualquer coisa de Lego, você desmonta e faz outra coisa, né? Você desmonta e monta um... É, cara, faz um patins motorizado, muito mais útil. Faz o Porsche Apache. Static Ogre é bem famoso, como vocês não viram falar. Me senti velho ao lembrar do taco do AD&D. Cruz, que tem um recado pra você. Você está velho. Velho. O Lapis, que eu acho que já tem uma experiência com Static Ogre, não é? Terminei o jogo. 98. Lembrando jogos antigos de RPG, lembrei de Vagrant Story, jogo de RPG desenvolvido pela Squaresoft. Alguém jogou aí? Joguei, mas não terminei. Eu lembro muito da entrada. Tinha uma entrada legal. A entrada é... A abertura é muito boa. É um jogo que eu joguei um pouquinho, mas como você joga de rato na casa dos amigos, você sempre vai favorecer os jogos multiplayer, porque você não vai sacanear o cara e falar, não, beleza, vim aqui, vou jogar e vou alugar teu PlayStation. Quem faz isso é o Ninja Inimigo. Pessoas fazem isso com um amigo meu, os caras moram na casa dele, eles alugam um videogame assim, é tranquilo. Para PSP, Fat Princess Fistful of Cake, praticamente o nome de um pornozão B. Ah, sim. Jogo de estratégia que tem vários objetivos, como vocês coletar recursos para sua base, deixar suas classes mais fortes para controlar o inimigo, ou ir para a porradaria também. Um dos mods mais divertidos é engordar a princesa do inimigo para ganhar o game. Recomendado para passar o tempo. Esse jogo é foda, cara. O de PSP eu não sei como é, eu não joguei ainda. Eu joguei o de PlayStation 3 só, baixei o demo. É uma das coisas mais geniais que eu já joguei na minha vida. É um monte de bonequinho. Você sai enfiando a porrada em todo mundo e cada um tem uma princesa. E acho que se você engordar mais a princesa do outro, você ganha. Aliás, por falar em engordar a princesa, você viu o que aconteceu na faculdade em São Paulo, no Trote? É, né? Tem o rodeio das gordas, né? A galera tava muito entediada, acabou inventando jogos de diversão de uma maneira escrota. Foi na Unesp, né, cara? Eu te garanto uma coisa, ô Mestre Splinter. Lá no nosso curso, na Faculdade Ninja, isso jamais aconteceria. Jamais aconteceria. Até porque não tem mulher. Parabéns pelo segundo disco Ninja e parabéns pela participação do Crusher. PS, não existe mais fliperamas no Rio de Janeiro? Existe. Quando vier para São Paulo, não deixe de passar na Venom, no centro de São Paulo, para dar uma jogada numa das melhores casas de fliperamas de São Paulo. Abraço. Não foi na Venom, não. Foi naquela Lords of alguma coisa. Mas eu acabei de voltar do fliperama que tem aqui na minha rua, o Toca Diversões em Duque de Caxias. Comentário do Cavaleiro Kong, que foi trollado gratuitamente pelo King Kong. Não se trolem, meninos, sejam bonzinhos uns com os outros, sejam amiguinhos. Ele diz o seguinte, 2 pontos. CT, Chrono Trigger, eu zerei e peguei umas meia dúzia de finais. CC, que é... CC é aquela coisa de dor no sovaco, né? Acho que quer chamar, acho que falar que é Chrono Cross. Ah, tá. Chrono Cross eu também zerei e não peguei todos os finais. Ponto. Chega uma hora que a gente perde a paciência. Sobre Chrono Cross, acho que decepciona muito em relação ao que foi Chrono Cross. Acho que não foi isso que ele quis dizer, né? Então, vamos dar uma ajuda pra ele. Sobre Chrono Cross, acho que decepciona muito em relação ao que foi Chrono Trigger. Só que não chega a ser um jogo ruim também. De uma forma ou de outra, ele completa a história do Chrono Trigger, porque o final ficou aberto em relação ao que aconteceu com a Scala. A Scala personagem, não é o baile não, né? A trilha sonora é sensacional, principalmente devido à capacidade do PlayStation. Mas uma das coisas que mais me desagrada no jogo é poder jogar com 40 ou mais personagens. Acaba que você não se apega a ninguém, e aparecem umas coisas muito bizarras. Pra mim... Nem sempre, quanto mais, melhor. Esse cara não pega ninguém. Tem só uma frase aqui genial que o King Kong, de novo, carioca é dose. Pou pou na cadeira do crush, já acha que é pipoco. A melhor música do podcast pra ele foi o funk do Ninja Inimigo. É feio. Disco Ninja, toca aí mais uma vez pra galera ouvir. É feio e não sabe as regras. Tô falando. É feio, feio, feio, feio, não sabe as regras, não sabe as regras, tô falando, tô falando, é feio, tô falando. Notícias! Rolou o BlizzCon, que é o encontro da Blizzard de videogames, e onde a empresa coloca seus balancetes para os investidores, seus jogos para os fãs, e é o grande evento da companhia. E agora que acabou, a gente pode começar a cuspir várias notícias que foram jogadas ao vento. Uma delas é que a próxima classe do Diablo 3 é a classe Demon Hunter. Tu sabe o que é isso, Lapis? É um caçador de demônios. Eu vi que seu inglês tá afinado, né? Ah, não, o seu é que tá, né? Porque eu só entendi porque você falou com o seu inglês nórdico. A caçadora, pelo que deu pra entender, é a primeira classe que vai restringir o sexo do personagem. Ao contrário dos outros jogos da franquia, Diablo 3 você pode escolher a classe e o sexo. E tem duas opções de aparência definidas, isso porque ainda tá em discussão se vai ter customização de personagem ou não. O caso do Demon Hunter é só mulher. Porque só a mulher é pura para caçar o demônio? Tem alguma explicação já? Eu não sei, mas normalmente em hentai é só mulher, né? Pra poder ter todas as cenas. É verdade. Mas a Blizzard não é japonesa, né? Tem várias imagens, ela ficou bem legal, só parece... Parece, como é que eu posso dizer? Personagem do livro de D&D terceira edição. É uma boa definição. Acho que talvez o ilustrador seja o mesmo. É possível. Os traços. Tô esperando muito pra esse jogo. Eu fui viciado em Diablo 2. A única coisa que me deixa triste é que meu computador atual não vai rodar Diablo 3. Ah, mas essa é a magia dos jogos de computador, cara. Você nunca tem um computador bom o suficiente pra rodar o último jogo que saiu. É, cara, isso é foda. Mas espero que até sair eu consiga um upgrade salarial. Parece que finalmente chegou a hora e o iPhone conhecerá o seu Nemesis, a sua morte, graças ao PSP Phone. Diz Mestre Splinter, o site Engadget.com, que agora a Sony Ericsson vai de vez lançar o PSP Phone com o sistema operacional Android do Google, para concorrer, provavelmente, com o iPhone da Apple. Hey Apple, Apple, hey, hey Apple, hey Apple, hey Apple, hey Apple, Apple, hey. Mostram aqui no website deles, nós vamos linkar o que seria o protótipo aqui do aparelho, que me parece um tanto quanto estranho, mas vamos ver o que vai acontecer. O que a gente pode perceber aqui é que, além da configuração padrão de um PSP, ele aparentemente tem dois analógicos. Na verdade é um tapete analógico contínuo, mas que você pode notar que você tem dois analógicos aqui para utilização nos jogos. Ah, essa galera São Tomé que tem que tocar para acreditar. Tá na parada? Sem toque, sem emoção. Se não tocar, não tem paixão. Não cria mais a paixão. Segundo o Engadget, o PSP Phone vai chegar ao mercado trazendo o Android 3.0. Vai ter 512 MB de memória, RAM, 1 GB de memória ROM. E a tela vai ser de entre 3.7 e 4.1 polegadas. Eu acho que a do PSP Go é em torno disso aí, 3.5 a 4. A do PSP, então, portanto, seria um pouco maior. Então, provavelmente, esse PSP Phone vai ser menor do que um PSP modelo gordinho do modelo 2000, óbvio, né? Porque um telefone daquele tamanho seria meio inconcebível. Vamos desejar sorte aí à investida da Sony pra competir com o iPhone, porque o Steve Jobs tá muito cheio de putinha em cima dele. Vamos ver o circo pegar fogo, né? Pô, com certeza. E ainda vejo um motivo pelo qual esse PSP Phone vai chegando. Porque o iPhone, o que que ele é? Ele é um telefone metido a besta, metido a ter joguinhos. Sim. Agora a gente vai ter um joguinho metido a esse telefone. Exatamente, né? E já que se meter a esse telefone, todo mundo se mete, ninguém consegue, né? Nenhum telefone nesse mundo de Deus funciona direito, serve pra porcaria nenhuma. Agora a gente vai ter um aparelho que tem botões, né? O pessoal que reclama aí que o iPhone não tem botões para os jogos. Vamos ver agora como é que se sai aí o PSP Phone, se é que isso é verdade mesmo. O problema é se te ligarem naquela fase tensa, tá lá no meio do boss, aí se essa é a ligação, aí fudeu. Pois é, Mestre Splinter, esse é o grande motivo pelo qual, apesar do meu iPodzinho Touch só ter um botão funcionando dos dois que ele deveria ter, eu não troco por um telefone, porque se me ligarem na hora errada, eu vou ficar muito puto. E, Mestre Splinter, um último comunicado aqui. Quando nós gravamos, ainda não tinha sido lançado, mas agora já foi, já comprei, já estou jogando, já estou ficando maluco com a expansão zumbilesca do Red Dead Redemption Undead Nightmare, que inclui zumbis no Velho Oeste. É uma das melhores coisas que eu já joguei na minha vida. Pô, mas como é que funciona isso, cara? Da onde tinham inimigos comuns, agora tem zumbis? Ou os zumbis já apareceram a mais, além de tudo que já tinha? Pois é, o que acontece é o seguinte. John Marston, de uma hora pra outra, vê que o seu mundo está infestado por zumbis. Zumbis no Velho Oeste. E aí ele começa a ir de cidade em cidade, né, do mundo de Red Dead Redemption, para encontrar os sobreviventes desse holocausto zumbi e livrar as cidades uma a uma das ameaças. A questão, Mestre Spepe, é que essa expansão não adiciona apenas zumbis. Ele adiciona outras criaturas místicas e criaturas mitológicas. Tem uma side quest dentro dessa expansão do jogo que é a seguinte: mate 6 pés grandes numa das florestas do Falcão. Você vai matar pé grande. E os zumbis não são só pessoas. Os javalis no jogo viram zumbis também. Os coiotes viram zumbis. Eu ainda não vi o urso zumbi, mas deve ter. E o melhor de tudo, antes do jogo, matavam o seu cavalo, você ficava sem cavalo. Agora o coiote zumbi vai, morde o seu cavalo cai, depois levanta e você passa a ter um cavalo zumbi. Como se não bastasse isso, eu estou andando lá. Eu vou fazer esse spoiler, cara. Eu quero mais que se dane quem não jogou. Porque isso é até um aperitivo pra, pro cara ir jogar. Eu tô andando lá no meu da florestinha, querendo matar os pés grandes. Aí aparece a frase assim: "A mythical creature has just appeared." No momento eu pensei que ia aparecer um Pokémon ali, eu achei que aparecia um Pokémon, só faltou aparecer lá, a TTK, item, Pokémon e Ram. Mas não, como você vê um cavalo correndo assim, não sei o que, um cavalo? Será que o cavalo é criatura mística? Eu tô vendo que o cavalo tem uma aura verde, eu, não, vamos pegar esse cavalo. Aí fui com o meu cavalo que estava em zumbi, o problema do cavalo zumbi é que ele nem sempre te obedece. Fui, aí uma hora desci do cavalo, porque não aguentei mais, e lacei o cavalo lá, supostamente místico, montei nele. Quando eu montei nele, me aparece a frase assim: "Ganhei um troféuzinho lá, você capturou o primeiro dos 4 cavalos do Apocalipse." Olha! E aí me aparece a frase assim: "Você acabou de capturar Pestilência. Pestilência é praticamente imortal." Fui testar. Fui e comecei a procurar o javali, achei um javali lá e fiquei esperando o javali. O javali mordia o Pestilência cagava com o javali. E agora eu tenho o primeiro dos 4 cavalos do Apocalipse e vou procurar os outros 3, cara. Porque eu quero o Morte, o Fome, o Guerra. Eu não quero nem imaginar o que não seja o Guerra. Ou a Morte, né? É, ou a Morte, né? Se a pessoa, se você monta no Morte, morreu. Por quê? Monta no Morte. Sabe, você monta no Morte e vira zumbi automático. Então eu recomendo aí pro pessoal que tem o Red Dead Redemption no PlayStation 3, no Xbox 360. Na PSN está custando o pacote fechado do Undead Nightmare e as outras últimas 2 expansões saindo a $20. Cada uma custava 10 e agora eles estão fazendo as 3 por 20. Na Xbox Live Arcade, eu não sei se tem esse pacote fechado. Eu sei que a expansão Undead Nightmare está custando 800 Microsoft Points. Mestre Splinter saindo para Buenos Aires, não é, Mestre Splinter? Exatamente. E você descobriu o que está rolando por lá. É, as fitas de alta periculosidade de tudo que foi, vai ser e está sendo no Réveillon de Finados na Argentina. Você me traz a minha dúzia, tá? De Havana. Alfajor. Tá? Não, não é charuto, não. É alfajor. Tá, beleza. Eu ia lá no Réveillon de Finados como pra poder bombar o Réveillon de Finados. Aproveitei e despachei o Kirchner pra já dar aquele tchan no Réveillon de Finados. O tchan na Cristina, né? Galera, vou ficar aí uns 4 dias de bobeira em Buenos Aires e aproveitando esse clima de Halloween e zumbis, vou dar um passeio lá no famoso cemitério de Recoleta. Espero não encontrar nenhum zumbi, nenhuma Eva Peron levante da tumba pra comer meus miolos. Se quem quiser alfajor, eu trago no contrabando, mas tem um custo, obviamente. Claro, ó. Traz a minha dúzia aí, tá? Mas traz rápido que eu quero comer antes do holocausto, né? Porque os zumbis estão chegando! Peraí, qual é a definição exata? O que significa zumbi? Não, peraí, sabe por que você é o normal? Porque você fica falando essas coisas, cara. Você fica se fazendo de desentendido. Por isso que você fica falando que é normal. Alguém tem que fazer isso, cara. Não tem que ser você toda semana? Não pode ser... Peraí, falou que é muito importante chegar ao yoga depois do Shirupolo. É um pra cada signo. Aí ele, são 12. Tem que ter o cara que fala isso, cara. Não. O yoga é aquele maluco assim, eu não sei de porra nenhuma, mas eu também não vou falar que eu não sei, entendeu? Não vou deixar ninguém me ver sangrar. O Sei e o Shun, que eram os otários. Mas antes de mais nada, vou começar falando aqui. De todos os filmes de terror que eu tenho visto ultimamente, na verdade, acho que por toda a minha vida, os únicos que prestam são os que tem zumbi. E na maioria das vezes, eles deixam de ser terror e viram filme de ação. Mentira. Fácil. Mentira. Discordo. Número grau de negócio. Tudo bem, mas eu tô falando na minha opinião, na minha humilde opinião minha. Mas tá menosprezando os espíritos malignos e as aparições, mas beleza. Concordo que filmes zumbis são muito bons. Ah, mas vem cá, me explica, pajé, por que não são tão os melhores? Bom, pra começar, que o filme zumbi, do jeito que a gente conhece, eles são de uns 40, 50 anos pra cá. Antes disso, o filme de zumbi não, acho que não era nem considerado gênero de terror. Mas existem outros filmes de terror muito bons, entre eles, pô, não tem falar que a IGN fez uma lista, né, que é dos 25 melhores filmes de terror. Na lista deles, eles até elegeram o Exorcista como o melhor, né, o top. É, bons filmes, tipo Hora Pássaros. Não, Pássaros, Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13, o primeiro, é, Vampiros de John Carpenter, é, vários outros filmes, e até um que eu acho que o filme não entrou pra lista, que é o Abismo do Medo, o primeiro filme. Sabe, são filmes tipo o remake americano do O Chamado, né, The Ring. Coloca numa tensão, tanto visual quanto sonora, que, sabe, é pra dar susto. Não é pra ser filme de terror que vê um monstro, sai e despedaça todo mundo. E... Mas aí que tá, o que eu acho? Eu acho que, ultimamente, os filmes de terror que eu tenho visto, eles ou apelam muito pro susto, ou eles não conseguem envolver da forma a te deixar com medo da situação. Eu já acho que eu me condicionei a essa mania do cinema de usar o susto. Tanto que eu fui ver Iluminado agora, fui ver cheio de cagaço, falando, porra, todo mundo fala desse filme, todo mundo fala que é muito sinistro. Fui ver nas condições mais propícias possíveis, isolado no interior, perto de nada, de noite, falei, porra, vou ver esse filme. Toda vez que eu esperava por um susto óbvio, ele não aparecia. E é, realmente foi uma crítica que fizeram nesse filme na época que ele foi feito. Todo mundo falou, pô, ele desperdiçou vários momentos certos pra botar susto e não botou susto. Que porra é essa? Foi uma das críticas da época. Na verdade, ele tá brincando com a sua mente. Ele finge que vai ter um susto e não tem. Mas porra. É proposital, é porque todos os filmes tentam fazer isso ultimamente. Vão tentar dar o susto, tentar dar o susto. Então eles começam a botar aquelas cenas que você fala, porra, vai ter o susto, e não botam do tipo, ah, não é mais um filme de terror. Por não, isso mas que... uma mecânica que virou clássica em filme de terror, que começa a tocar aquela musiquinha tipo, caraca, vai acontecer alguma merda agora, e na verdade era fake, era só tipo, uma parada nada a ver. Não, o era que só me remete, era só um animalzinho passando. Que remete a cena do grito, que é exatamente assim. Do miado? Tá, porra, é um spoiler. A mulher tá bolada, assim, tá tendo um barulho dentro do armário. Ela olha e fala, o que é aquilo no meu armário? Aí tem no armário dela assim, miau, miau. Aí ela, caralho, que isso? Ela se aproxima do armário, no armário. Miau, miau. Ela, o que tem no meu armário? Quando ela abre, pula um gato. Miau! E o que nos remete à clássica frase do Chaves. Um gato! Agora sim, um bom banhozinho bonitinho. Quem está aí? Miau! É você, Satanás! Espera um pouquinho que eu já vou servir o jantar! Menino bem gordo! Quem está aí? Outro gato! Eu não me assusto com filme, cara. Então eu acho a mesma coisa, assim. Por isso que foda, eu acho o Shaun of the Dead, que é galhofado mesmo. Ou o Zombieland, né? O Zombieland é genial, pô. Zombieland pra mim é genial, mas eu vou cara, falar mais tarde. Sabe aquela paradinha da Herbalife que os caras usam o crachazinho assim, é... Perca peso agora, pergunte-me como? Porra, né, eles. Você vai perguntar pra eles como, eles te dão um DVD do Zombieland, assim, pra você ver os 5 primeiros minutos e aprender com o moleque como é que faz. Regra número 1, cardio. Exatamente. Os primeiros aí, quando chegar o local, serão os gordinhos. Os gamers serão extintos no título. Claro que não, cara, porque os gamers já vão estar pro na imagem dos zumbis. Mas agora, no Zombieland, o Protago jogava o. Exato. Só de isso. Mas ele era um moleque magrinho, cara. Ele era filé de borboleta, assim, mas ele era magrinho. Ele não era um gordinho, sacou? Mas ele era gordo por dentro. É, ele era gordo. Mas vamos lá. Zumbis. O que são esses zumbis? Os famigerados mortos-vivos que... Quando morrem, levantam e saem andando atrás de alguma coisa. Seja não um necessariamente mortos, né? Olha, a lenda começou no Haiti, vindo muito aí da cultura africana, né? Com as origens do voodoo, que o zumbi era aquele cara que tinha sua alma roubada por um xamã voodoo e ele era um dado como morto, ele era enterrado. Por um pajé? Oi? É, por um pajé, digamos assim. A cultura não puxa muito pra isso, mas a gente abre essa aqui. E os caras eram dados como mortos, né, medicina, digamos assim, ocidental, diagnosticava os caras como mortos, e os caras eram enterrados, tinha funeral e tudo. E dali a algum tempo, uma semana, se tal, o nego viu o cara perambulando, andando. Assim. Peraí. Jesus é zumbi? Jesus foi o primeiro zumbi. Assim, eu pensaria em uma grande novidade, né, cara? Já que ele foi o primeiro hippie. o primeiro X-Men, o primeiro Cavaleiro de Ouro, ele foi o primeiro tudo. Ele cresceu o primeiro tudo, não, né, cara? Pô, é. Mas olha só. Outro dia eu li que ele foi o primeiro negão. Mas olha só. Cara, mas você nunca viu aquele filme Dogma? Naquele filme Dogma, o personagem do Chris Rock, que era o 13º apóstolo, fala: "Nigga, owe me 12 bucks." You know, death is a worry of the living. The dead, like myself, only worry about decay and necrophilia. Told you he was the undead. Not the undead, the dead. I died. You know, Christ told me the secret to the resurrection once. We were at this wedding in Cana, right? And I got drunk and forgot it. Wait. Christ? You knew Christ? No, shit. Nigga owes me 12 bucks. Fazer aqui uma ressalva. O zumbi, ele é um morto. Ele está clinicamente morto, mas está andando, se movimentando e fazendo as coisas. Mas ele está, na essência, morto. O Jesus estava morto. Jesus morreu, cara. Ele? Cara, põe no Google Zombie Jesus e deixa que o Google responde. Tá no post aí. Esses caras que, digamos assim, tinham a sua alma roubada por esse pajé, eram escravos deles agora. Então os caras, tipo, não faziam mais nada. Os caras só serviam pra trabalhar, pra fazer a vontade do pajé voodoo. E tem um filme que é A Serpente, o Arco-Íris, que é com Bill Pullman. Acho que é com Bill Pullman. Que é sobre um antropólogo americano que vai lá pro Haiti pra investigar essa parada. E o filme, ele, digamos assim, ele tenta dar uma resposta. Aí tem o lado místico da coisa, né? Que o pajé usa lá os feitiços pra roubar a alma e tal. Mas também tem um quê do tipo, que ele usa uma planta lá que tem uma toxina que deixa o cara semi-morto. E aí o cara é enterrado e aí depois ele acredita que a alma foi roubada e começa a trabalhar servindo a vontade do pajé. Então o pajé, ele tava atrás de um mordomo, alguma coisa do tipo. Não, mas é que tá, não era uma pessoa, eram vários. Era um serviçal. Vários. Ele queria vários serviçais, então. Precisamos de mais suzeranos. Aí ele foi, em vez de escravizar alguém que nem os portugueses ou os outros, ele simplesmente matava e transformava em morto-vivo. Ele era um pajé, ele dominava os espíritos e a morte e a vida. Cada um usa o que tem, cara. Os portugueses tinham navios e armas de fogo pra chegar lá na África e trazer negros pra Europa ou pro Brasil. Não, tudo que eles faziam era usar espelhos. Eles mostravam. O que eu aprendi na escola é que eles mostravam o espelho e ganhavam escravos. Veja como você é feio! Mas e aí, pajé? E depois do Haiti e da tradição voodoo, como isso foi chegar, sei lá, os produtos químicos do mal? Bom, e pra isso a gente tem que agradecer a um cara chamado George Romero, que, como A Noite dos Mortos-Vivos, foi o, digamos assim, o primeiro filme que colocou os mortos-vivos como os comedores de carne, né? As pessoas que morriam, levantavam. Exato. Esse filme, que até chegou a ter uma reedição recolorida, né, digital, em alta definição, porque foi restaurado da fita original, né? E que, aliás, eu vi essa versão colorida aí, cara, parece que foi pintado no paint. Colorizado. não é pintado no paint, mas uma coisa que se repara muito é que nas cenas que a coisa era branca e a luz estourava, fica uma cor estourada no colorido. Porque era Technicolor, né? Tinha esse caráter meio pastel, assim, das cores mesmo. Vamos tentar aqui criar o conceito de zumbi, galera. Zumbi é o morto que levantou e quer comer outros seres vivos que sejam humanos, certo? Eu acho que zumbi é um negão que se levanta em armas e junta todos os outros negões e falou: "Fudeu, preciso branquelo, meu irmão, vamos acabar com tudo." E criou um feriado irado, né? É, mas o problema dessa definição é o seguinte: tá dizendo que o cara tem que estar necessariamente morto. E a gente vê em muito filme, principalmente filme moderno, o cara aí fazendo uma transição de um ser humano, quando ele é infectado, até virar zumbi, sem nenhum momento ele realmente denunciar uma morte. Você assume que ele morreu no momento que ele tá 100% zumbi. Mas não existe esse fenômeno da morte e depois da ressurreição como zumbi. Nos primeiros filmes, e também depois do que o cinema italiano, e até o Peter Jackson fez lá um ou dois filmezinhos nesse sentido, não tinha uma explicação definida pra que acontecia. No filme do Romero, é levantada uma suspeita de ter sido uma radiação espacial, né? Que veio e transformou os caras, mas isso é só tipo uma hipótese e que é desmentida e tipo, é um negócio debatido ao longo do filme lá pela televisão, mas não é algo assim, certo, né, o como que surge. E até uma coisa que muitas pessoas comentam, que é o que adiciona muito pra esse gênero de terror, é que você simplesmente não sabe como começou, aonde começou. Então, sabe, adiciona a esse suspense, esse mistério de toda essa situação de caos, porque o objetivo não era você, beleza, você tem agora os monstros aqui, tem que lidar com eles. É mais de você contar uma história, contar uma situação de como o ser humano reage em situações adversas, né, em situações de perigo. Eu acho que é aí que tá o terror. Aí é onde mora o... quando... filme vira filme de terror, é quando a pessoa não faz a menor ideia do que tá acontecendo e que tá tentando sobreviver naquela situação. Quando a pessoa sabe de onde originou isso, normalmente é um filme de ação, em que a pessoa é o herói que tá indo contra a organização do mal que espalhou o vírus, ou o xamã do mal da tribo que tá ressuscitando os caras, e aí vira a aventura do personagem principal, né? Terror reside no fato de que você vive num continente medieval em que a igreja domina todo o conhecimento e do nada pessoas começam a morrer aos montes dentro das cidades fortificadas. E você não faz a mínima ideia de que são os ratinhos que estão causando isso. É aí que jaz o verdadeiro terror. É o terror que está na psique humana, como diria um outro. É, tá. A peste. Pestre. A peste bubônica, porque negro é preconceito. A peste afrodescendente. Ah, não, agora foi preconceituoso. Tem uma parada que os outros filmes tentaram, entre aspas, consertar, né? Que é querer dar uma explicação, e aí vai desde um vírus da raiva modificado até os componentes químicos lá do exército, que invariavelmente acabam vazando e infectando a população civil, né? É bem o que você falou, normalmente esse tipo de filme já começa a descambar para um gênero mais de ação do que realmente o de terror. Mas uma coisa que o Romero fez muito bem nos filmes dele era sempre usar os zumbis como um veículo de uma crítica social, querer passar uma mensagem. Tem lá o Dawn of the Dead, né? Que depois teve um remake, A Madrugada dos Mortos. Uhum. Que os mortos, eles mantêm, digamos assim, alguns instintos básicos da vida deles, né? Algumas coisas que eles se lembram. E aí, o que eles fazem? Vai todo mundo pro shopping. Tem sempre uma crítica recorrente ao exército, a truculência do exército, ou então, pra época, né, a desinformação que a mídia promovia. Então, pra manter certos segredos, tipo, os caras falavam os absurdos, os maiores absurdos, de cara lavada, pra toda a população entender e engolir. E, na verdade, eram coisas muito mais sombrias, interesses muito mais sombrios por trás. Hoje em dia isso não acontece mais, a mídia não manipula mais as informações. Você pode acreditar em tudo que você vê. Sobretudo o que você encontrar escrito na internet, tá? É tudo verdade. O pessoal da internet não mente. A internet é o paraíso da verdade. Mas... Urbana da justiça. Então, da onde veio que os zumbis, que a teoria zumbi, na verdade, é um grande pique-ajuda? Caralho, que merda. Pergunta cara. Um dos preferidos. Você se esforça às vezes. Vocês não sabem o que é um pique ajuda, pô? Sim, cara, mas a preparação foi tão foda que foi uma merda. Eu fui meio despreparado pra essa comparação. A comparação é muito boa, mas. Pique ajuda. Cara, o que era o pique ajuda? Você brincou de pique pega quando você era criança? Eu sei, quando você pega uma pessoa, ela passa a te ajudar a pegar as outras pessoas e vai se espalhando de uma forma viral. Exatamente. Sim, isso não é zumbi? Não, a definição é perfeita. A gente só foi pego de surpresa, cara. Eu não tô falando que foi ruim, não. Foi genial. Então, partindo dessa ideia, quando você foi criança, menos o Senhor da Eternidade, que ele foi a criança da eternidade. E não brincava? Você brincava de pique-ajuda. Você já foi o último a ser pego? Já. Eu já, porque eu não era gordinho, né? Eu também já. Era tenso, moleque. Era assustador. Era como você sentia na pele do holocausto zumbi. Só que as pessoas não te mordiam. Porque a câmera filho da puta, um dá a mão ao outro e faz aquela corrente, cara. E vem aquele tsunami em cima de você. Aquele tsunami zumbi infanto-juvenil. Acho que tem uma explicação nessa parada do pique-ajuda. Depende em qual cultura zumbi você tá. É. Normalmente é um vírus. Normalmente. E o vírus é passar quando ele passa pela saliva ou pelo sangue ou whatever. E é tipo uma AIDS zoada. É uma AIDS que se entrar em contato, já é. depende também da forma como os zumbis se reconhecem, né? No Shaun of the Dead, por exemplo, eles se reconhecem pelo aspecto visual, assim. Se você vê um maluco meio na rua, ele é zumbi também, não vou atrás dele. É assim que eles entram no bar lá no final do filme. Tô pensando aqui no ar de zumbi, você faz sexo sem proteção. Você vira um zumbi de sexo. Isso é, começou, né? Um filme pornô, moleque. Olha, cara, se você procurar, você vai achar que já fizeram isso. É, o Max Brooks, o filho do Mel... Olha a explanação, mano. Quem já viu. O Max Brooks, filho do Mel Brooks, tem os livros de zumbi, né? O Guia de Sobrevivência Zumbi e esse agora, depois, Guerra Mundial Z, né? Que ele fala essas coisas assim, fala como é que é o sistema endocrinológico dos zumbis, ele passeia por esses aspectos interessantes da anatomia zumbi. Mas eu joguei tanto jogo de zumbi, que eu sei as regras básicas de sobrevivência sem esse jogo. Atira pra cima. Atira na carregar. Cabeça. Atira pra cima pra recarregar também. Não, melhor, bota o dedo na frente que é mais rápido. Tira o pé do pedal. Mas ou você atira na cabeça, ou o zumbi não vai parar. Agora, uma outra discussão aqui. A gente já falou sobre a origem, já falou um pouco do pique ajuda, mas... Só não falou dos jogos. Quais são os poderes dos zumbis? Porque tem filme que cultura que o zumbi é aquele maluco lentão que se arrasta e vai lerdão em direção aos caras, aos humanos. E tem outros filmes que os caras são ninjas disfarçados de zumbis. Que eles pulam na parede, escalam, são super rápidos, super fortes. Que porra é essa? Por que tem essa diferença? Qual é a nossa definição? Eu gosto de jogos de zumbi. Esse zumbi ninja aí é coisa já do Zack Snyder, né? É, o no extermínio em que o vírus a zumbi na verdade é um vírus da raiva modificado, os caras não estão necessariamente mortos. Eles são tipo pessoas... Estão putos da vida. É um surto de violência bizarro que começa a ter. Então elas realmente correm porque elas ainda estão vivas e estão com, sei lá, com adrenalina. Adrenalina no alto. Querendo, é um dia de fúria em massa, né? Uma pandemia de um dia de fúria. É, tanto que nesse filme, pra quem não viu, vai tomar um spoiler na cabeça, no final do primeiro filme a maior parte deles morre de fome, porque não consegue achar gente pra comer, tipo, esgota o que tem ali pra comer e os caras ficam até morrer, secar ali no sol. Você vê, né, que os zumbis não praticam canibalismo, eles não comem uns aos outros, né? Não, mas existe uma discussão relativamente recente, que até o último filme do Romero traz isso, o Walking Dead, que também vai estrear aí agora, dia 2 de novembro. Pra algumas pessoas já estreou, né? É, aquilo foi um pre-air, mas ainda a estreia oficial ainda vai ter. Existe a discussão deles comerem animais, né? Deles também tirarem substância de tecidos animais. Mas, mais uma vez, isso varia muito do universo, né? Tem até no Dawn of the Dead, eles usam um cachorro. Eles botam um cachorro pra atravessar pro shopping, uma casa, pra poder levar uma mensagem pro cara que tá sobrevivente na outra casa. E aí os zumbis cagam e andam pro cachorro. Sim, mas esse é o filme do Zack Snyder. Eu te falo que o filme do Romero, ele já coloca lá em pauta essa discussão. E o Walking Dead, ele é pesadamente baseado na obra do Romero. Então, digamos assim, se você quer ouvir do cara que criou, o cara que inventou o gênero, é o caminho por onde o cara tá seguindo, né? Mas o resto... Vamos aproveitar aqui esse comentário do zumbi lerdo versus zumbi que corre e vamos entender aqui como é que isso é um fator pesado pra diferenciar os jogos de zumbi. Porque tem duas características que eu entendo como jogo de zumbi. Ou o jogo descamba, como os filmes, pro horror ou pro ação. Existem vários gêneros. Por exemplo, Resident Evil. Resident Evil provavelmente o jogo de zumbi mais famoso, que as pessoas mais conhecem, a franquia que mais deu dinheiro pra Capcom. No começo, era um jogo de terror. O Resident Evil 1 é puramente jogo de terror. O que os zumbis fazem? Os zumbis eram lerdos, os zumbis não destruíam você com uma porrada só, mas tinha muito susto, você tinha aquele ambiente de estar sozinho numa casa infestada por monstros zumbis, você não sabia de onde estavam vindo aqueles zumbis. Você não consegue andar e atirar ao mesmo tempo. Exatamente. E também o fato de você ter pouca munição e ter um inventório realmente do tamanho da sua calça. Isso é pra você ver como o Resident Evil mudou em gênero, número e grau, né? O 2 é outro jogo já. É uma comparação semelhante na Capcom, somente ao Dino Crisis do 1 pro 2 também. O 1 pro 2 eu acho que não muda tanto assim. Eu já vejo a mudança absurda do 1 pro 2. Eu vejo a mudança. Não vejo nada. Mas aí da mudança do 2 pro 3, eu vejo a mudança muito grande, cara. O 3 pro 4, que é o maior salto de todos. Não, mas pra mim... deixa de tornar um está em consenso. Não, mas do 3x4 deixa de ser um jogo de horror, um jogo de, sabe, que você tem todo esse problema de munição, de ter que administrar o inventório, ter os sustos e tal, para um jogo que O 4 é um jogo de ação. Mas você já percebeu que no 4 não é mais zumbi, né? É, eles começam a viajar na história e diferente do que o filme diz, né? A Umbrella acaba completamente. Exatamente. Até o 3, a gente tem o Resident Evil com aquela história clássica que todo mundo conhece, ou que não jogou, pelo menos viu no cinema, que a Umbrella é uma empresa parnasiana do mal, fazendo experimentos, descobre um vírus do mal que torna as pessoas zumbis e blá, blá, blá. Não, não é bem assim, mas... Tá, então beleza, pra começar. Então vamos começar com o pé direito. Por que o nome da empresa é guarda-chuva? Ela começou fazendo guarda-chuvas? Não, guarda-chuvas zumbis? Isso, olha só, eu vou... Por que o nome da empresa Tubos e Conexões Tigre é Tigre também? Eles começaram fazendo Tigre? Não. O nome da empresa então, é Tubos e Conexões Tigre. Não, a empresa é Tigre. Zumbis e Vírus Umbrella. E a empresa Shell? Eu vou usar no post, me vê, por favor, 5 litros de conchinha. Não, mas aí olha só, o mestre. É Shell... Porque as conchas do fundo do mar, onde vem o petróleo. Oh, yeah. Você tá encadeado. É o guarda-chuva de onde vem as gotas d'água de chuva tóxica que faz o produto que vira zumbi. Toma, seus papudos. Não. Olha só. Eu não tô nem lendo aqui, não vou nem abrir o Wikipedia, mas eu acredito que seja Umbrella, porque ela cobrir todos os aspectos da sua vida. Porque ela, inicialmente, tipo, ela não é uma empresa de fazer drogas pra transformar as pessoas zumbi. Ela é uma, quase, digamos assim, uma Pentex do mundo das trevas, né? Ela é uma empresa plural, ela é uma empresa que tem várias áreas de atuação. Entre elas, fármacos, mas também, tipo, combustíveis e outras coisas. Não, na série, ela tá em tudo. Tudo que você consome na série Resident Evil é da Umbrella. Refrigerante da Umbrella, travesseiro da Umbrella, privada da Umbrella. Posso fazer um diálogo aqui com uma empresa que existe no mundo real brasileira? A Umbrella é tipo a Unilever. Então, um de vocês aí, tome cuidado, tá? Onde vocês querem trabalhar. Não. E o negócio é que os zumbis... O negócio é outro. São uma pesquisa com aplicação militar. E todo mundo sabe que no nosso mundo, as maiores pesquisas são as de fundo militar. Então, sabe, é desenvolver uma nova arma. Aquele cara que roteirizou o Underworld, aquele negócio dos vampiros contra os lobisomens, ele fez uma série que é de armas de destruição em massa de zumbis, que é sobre um programa do exército que joga os zumbis no território lá que eles querem atacar, né? Os zumbis matam todo mundo, só que os zumbis eles têm, digamos assim, uma trava de segurança, que eles se desintegram no sol. Então, quando nasce no dia seguinte, os zumbis todos morrem, e aí o exército vai e invade lá o lugar sem guerra, sem nada. Só que aí a história do cara que acontece. Um dos zumbis não se desintegra no sol e continua seguindo o caminho dele. É o Edward. Natural isso? Não, esse que não se desintegrou no sol é o vampiro do crepúsculo. Essa ideia aí do usar os vampiros como os zumbis como arma de destruição em massa é copiado do Alien, né? Sim. A ideia do Alien é essa. Aquela nave lá que larga os aliens, aquilo era de uma outra civilização, que eles usavam aquilo ali como arma. Eles soltavam os aliens no planeta, os aliens devastavam o planeta, e depois eles voltavam, entravam no planeta já com tudo limpo e digidinho. Eu sabia disso. Também não sabia, não. Acabei não fala isso. Isso é entrevista que o Ridley te dá depois, assim. Não, não tô inventando. Isso vai estar inventando, né? Eu não invento nada desse faz sentido. Eu não invento nada desse programa. Vou achar o extra em que o Ridley Scott fala isso. Até porque no primeiro filme eles descobrem aquela nave completamente cheia de ovo. E, não são os aliens que pilotam aquela nave. Dois, a explicação pra aquilo nunca veio oficialmente nos outros filmes ou no universo expandido direto. Chega a aparecer uma outra espécie, um outro alien, né? Mas enfim, olha só. Eu gosto de jogos no nosso 16º episódio sobre aliens! Tá, então começa o 15º, né? Porque quase não falou de jogo, então, né? Cara, não tem como falar de zumbis sem falar de piratas, ninjas e aliens. Robôs. Zumbis. Pior é que é verdade. Mas vamos entrar no jogo. O jogo de zumbi se caracteriza num cenário apocalíptico, né? Aconteceu um apocalipse no mundo, normalmente, ou está acontecendo. Está sendo. E você encontra a sociedade sendo destruída. Hoje em dia, eu acho que o método mais popular de você trazer o caos para uma sociedade, você botar tudo por fim, é o pique ajuda, que é o zumbi. Então, isso funciona muito bem nos jogos. Hoje em dia, quando você chega num jogo, começa a jogar um jogo em que você vê que tá tudo destruído, a cidade tá abandonada, você sabe que aconteceu alguma coisa de apocalíptico lá, você já espera que vá pular um zumbi na sua tela. Ou você tá em Silent Hill, né? Você pegou a curva errada e foi parar em Silent Hill. Tem muita gente que começa jogando Silent Hill achando que é um jogo de zumbi. Mas não é? Não. Da psique. Mas já tem o Alan Wake também, que saiu agora recentemente, que é bem no gênero terror, né? Mas não tem zumbi, mas é um negócio que você... Pô, sabe? Você pode. Tá, todos os elementos estão ali, tipo, beleza, cadê o zumbi? É que nem aquele seriado Jericho, que até já foi cancelado. Eu comecei a ver aquele seriado e eu tava me perguntando, beleza, quando é que os zumbis vão aparecer? Mas eles nunca vieram. Eu sou a Lenda, eu comecei a ver Eu Sou a Lenda, eu não sabia a sinopse do filme, mas eu comecei a ver tudo abandonado, eu falei, zumbi, meu irmão, vai ter zumbi nesse troço, com certeza. Ah, cara, uma coisa interessante. Pô, mas não tem, são vampiros. São vampiros zumbi total, cara. Aquilo tá mais pra zumbi do que vampiro, cara. Cara, mas é vampiro. E se você for procurar a fonte, if you follow the money, você vai ver que no livro são vampiros também, então... Ah, mas na minha lista aqui, na minha fonte, que eu não vou revelar qual, tá dizendo que é o filme de zumbi. Assim, isso porque a gente tá falando de zumbi da maneira como a gente tá concebendo aqui, porque se você for falar de mortos-vivos, e aí vai pra toda aquela grande host, né, de lendas europeias dos aí, mortos isso, vingativos aí. E afins, que tem vários jogos sobre isso, mas... Aí posso... entra só não só zumbi, como vampiro, múmia, Frankenstein, etc. Não, mas eu tô falando daquelas 10 categorias de... Se você pega o livro de monstros de AD&D, você vai ver lá 10 categorias. Cara, você falou que eu ia falar, cara. Monstros. Eu tô com o livro na mão, cara. Você é um gênio, cara. Eu levantei pra pegar o livro, cara. Demorou demais, cara. Não, eu ia falar isso depois. Eu tava com o livro na mão folheando. Tô na página do Otiug aqui. Aliás, esse zumbi de AD&D, eu já acho que ele puxa mais pro... É, ele não é o zumbi do Pikachu. Não, porque o zumbi do AD&D, o dano dele é 1d4. E ele papa nível, moleque. Caraca, isso é muito... É, simples. Ele come... Não, que treina nível são mortos-vivos mais, de outros níveis mais elevados. É. Mas o que eles têm aí, cara, são tipo os Revenants, que são tipo as pessoas que morreram injustamente e voltam pra querer se vingar. Então, tipo, enquanto ele não se vingar, ele vai continuar como um corpo rastejando por aí. E tem várias outras... As lendas europeias vão para um patamar de morto-vivo totalmente diferente desses mortos-vivos. E essas figuras das lendas europeias, eles também têm sua aparição nos jogos, mas normalmente não é o foco, são simplesmente personagens, monstros utilizados dentro do cenário. Aí você pode colocar quase qualquer jogo de fantasia medieval que tenha um castelo, uma fase de castelo de Conde Drácula, alguma coisa assim, você vai ter zumbis andando por aí. Pode pegar massivo medieval, vai ter zumbi. Vai ter sempre zumbi, mas eu acho que é mais nesse sentido de zumbi europeu leite com pera, né? Ghouls and Ghosts. Vulgo esgoto de fronteira. O negócio de Resident Evil é que você, a partir do Resident Evil 4, não eram mais zumbis. Era Las Plagas. Mas que tem uma conexão com a Umbrella, né? Porque, se eu não me engano, eu acho que um dos caras que tá lá no negócio da Las Plagas, que sequestrou lá a filha do presidente, era um dos cofundadores da Umbrella na época que, digamos assim, o mundo não era nem do jeito que a gente conhecia. No sentido de negócio de eletricidade, carro e tal, era um negócio mais, sei lá, era vitoriano, um negócio do gênero, assim. Mas no 4, tem esse lance... De perto um pouquinho da Umbrella, mas no 5 você já vê que o vilão, que continua esse negócio do Las Plagas no 5, o 5 é o Wesker, ou Albert Wesker, famosão lá, que todo mundo conhece. Só que o Las Plagas não é bem zumbi, né? É só tipo um negócio que deixa a pessoa boladona, saindo negócio, não. Eu acho que já é a quarta vez que vocês usam o termo devidamente nesse podcast. Se bem que misturou com tentáculo, já tá valendo, né? Já tá quase um hentai aí. É, mas o negócio que, digamos assim, Para, pelo amor de Deus! Não, a parada. A filosofia por trás de ser, de ser uma coisa infectante e que vai juntando, vai se espalhando, tá aí, né? Las Plagas segue um pouco essa linha também. Que os caras pegam os outros e dá aquela vomitada em cima, infecta o cara com o bichinho lá. Mas aí você já não morde, você tem que vomitar na boca da pessoa. Ah, sim, mas você continua tendo uma pandemia. Né, de língua. Você continua tendo aí uma epidemia que vai se alastrando e. Aquele beijo babado de garotinha de 12 anos, assim, na matinê, né? Que não sabe fazer porra nenhuma direito. Blá, blá, blá, tá tudo babado assim. Passei o vírus zumbi pra você. Essa aí tá no seu livro de chegadas na balada? Não, porque já pegou, cara. Precisa chegar. Quando eu tinha 12 anos... Não, você chegava na balada, né, de pessoas assim? Tipo... Quero te passar um vírus zumbi. Posso passar um vírus zumbi na sua boca? Ao som de... Quero namorar você, rainha do baile. Uma coisa bem interessante que o pessoal que tá fazendo... O Paul Anderson, né, que tá fazendo os filmes aí do Resident Evil. Paul Anderson. Ele até... ele até casou com... Deixa claro qual o Anderson, o Pajé. Deixa claro qual é esse Paul Anderson, porque senão o nego vai achar que é o Paul Thomas Anderson e vai pegar mal pro Paul Thomas Anderson. Né? Não, esse é o britânico Paul W.S. Anderson. É o cara responsável por Mortal Kombat. E responsável, né? A VP1. Não, peraí. Mortal Kombat é um filme bom dele. Mortal Kombat 1 é bom, pô. E foi ficando melhor ainda. Eu também acho, mas há controvérsias. Não é consenso. Mas o negócio é que ele... Porra, o negócio tá foda. O negócio é foda. Ele tem falado... Ele entrou em contato com a Capcom, né? Antes de sair o último filme, o Resident Evil Afterlife. Ele tá entrando em diálogo com a Capcom porque ele quer assim, aproximar os dois universos. Trazer o universo do filme pro jogo e trazer as coisas do jogo pro filme. Tanto que esse último filme tem vários elementos do quinto jogo. E aí o pessoal da Capcom falou que, digamos assim, foi muito reticente, né? Porque eles, abre aspas, prezam muito o trabalho deles, fecha aspas. Mas que... essa negociação parece que tá caminhando aí pra um futuro, não sei, vai que no próximo jogo tem uma hélice rolando aí, ou seja lá o que mais vier pros jogos, vai aparecer nos próximos filmes. Não, olha só, eu acho que eles prezam pelo trabalho deles nos jogos, eles estão cagando pra ser um... Eles mudaram muito a fórmula, né, não só em questão de zumbis, como também de sobrevivência, né, o gênero de horror e drama, o gênero de ação, mas eles estão conseguindo. O Devil May Cry, originalmente, era pra ter sido a continuação do Resident Evil. Sim, Mas o projeto acabou evoluindo para um lado totalmente diferente e vendo o que deu, virou um projeto à parte. Totalmente freestyle, né? Esse é o 2. Uma coisa que traz no Resident Evil, que eu acho muito maneiro, que não tem muito nos outros jogos, é o negócio do cachorro zumbi, né, cara? Porque se você morde um cachorro, ele normalmente não vira um zumbi. Só que nessa série, e isso, acho que o único filme que eu vi isso foi Eu Sou a Lenda, você morde o zumbi e o cachorro vira um cachorro zumbi bolado. Morde o zumbi não, você morde o cachorro e o cachorro vira um zumbi bolado. É, verdade, no momento em que o animal ele vai ter na corrente sanguínea dele qualquer fluido ou coisa contaminante do zumbi, né, do contaminador, ele vai se contaminar. O negócio é que... O negócio! Eu acho que isso não foi elaborado tanto até esse ponto, porque no Resident Evil, aqueles cachorros não foram contaminados, eles foram feitos em laboratório. Foram fabricados, Porque tem a questão de que o vírus que o ser humano carrega, ou qualquer animal carrega, não necessariamente vai ser transmitido pro animal. Tem toda uma biologia, toda uma identificação celular diferente. Então cachorro não pega AIDS. Peraí. Quer dizer, então, começasse a ter um princípio de zumbi aqui no Brasil, a dengue ia ser sinistra, porque sinistra. A dengue ia transmitir isso. O negócio zumbi não. Já era. Então, se o Aedes aegypti pegasse o vírus zumbi, sim. Fosse se ele pudesse contaminar, sim. É que nem o House of the Dead 2, se eu não me engano, e que um dos caras, ele filme. É picado, é o filme, o cara é picado por um mosquito e o cara fica tipo, pô, GG, galera. Já era. Eu rodei. Até porque, vamos lembrar que os mosquitos são importantes na história do cinema e da humanidade, né, cara? Afinal, foi através de um mosquito que o Steven Spielberg conseguiu fazer o dinossauro de novo. Verdade. Cara, eu ia citar Zombies Ate My Neighbors, mas ele não é um jogo exclusivamente de zumbi. Ele tem alienígena, ele tem vários outros monstros. Tem toda a galerinha, né? Você sabe como é que eu conheço esse jogo? é na lista de emuladores e ROMs, ele é sempre o último ROM da lista. Sem fato. E eu baixei o jogo e joguei por causa disso. Falei, vamos ver qual é o último jogo. E o primeiro, porque você não foi true, você não foi true de ter jogado na época em que tinha pra console. Assumo que não fui true. Eu cara. Também não fui true de jogar o primeiro, mas eu joguei muito Go Patrol, que foi a continuação. Mas enfim, pô, esse jogo era maneiro, mas realmente o padrão tá certo. Ele tinha os zumbis, mas tinha de tudo naquele jogo, mas era muito maneiro. Esse jogo não é um beat'em up nem um shoot'em up. É um jogo de sobrevivência, porque você tem que percorrer o cenário procurando os reféns, né? Esses zumbis fazem reféns, que porra é essa? São zumbis terroristas. Não são reféns, né? Você muda o termo pra sobrevivente. Mas falando em refém, isso leva até uma coisa interessante, que foi o surgimento do Left 4 Dead. O Left 4 Dead, ele surgiu da equipe da Valve, que depois de encher o saco jogando CS, eles começaram a jogar contra bot que só podia ter faquinha. Então botava um grupo de 3, 4 pessoas e botava uma porrada de bot do outro time só podendo usar faca. Pelo amor de Deus, Pedro, por um momento. Fala que isso que você tá falando aí é brincadeira sua, uma referência pro que a gente fazia quando era criança. Não é. Isso é verdade mesmo? Isso, sério? Isso é verdade. Caralho, que foda, porque eu fazia muito isso quando era criança. Eu pegava um personagem só, botava tipo 20 personagens inimigos bots no time do terrorista e ficava eu sozinho no time do CT segurando uma USP. É. E eu tinha que sobreviver a todo mundo de faquinha, com uma USP, só com as balas da USP. Eu achava isso foda demais. Era muito maneiro. E eu chamava esse modo de modo zumbi. Mas tem modo. Os caras tiveram a ideia e patentearam. Caralho, eu podia ter ficado rico quando era moleque. É, deu mole. Tem mod pra zumbi em Counter Strike já, né? Por aí, há algum tempo. Pô, tem mod de tudo, cara. Tem mod até de Dragon Ball. Tem mod até de perto de Dragon Ball, cara. O mod mais maneiro é um que saiu essa semana aí, que é o de Tropa de Elite 2. Porra, nem sabia que se lançou já. Isso aí deve ser CS Rio, pronto. Descendo a ladeira, levando tiro pelas costas. Tropa de Elite. Não, mas é o 2 já. A história do Left 4 Dead eu achei interessante. A história do Left 4 Dead diz que 90% da população foi afetada por um vírus zumbi. Eles não chegam a falar de onde veio esse vírus, não falam qual é, se é uma empresa do mal, se é um xamã, pajé, vudu, que fez isso em todo mundo. Só que ele diz que 90% foram suscetíveis aos vírus e 10% da população é imune. Então 10% da sua população pode tentar sobreviver. Você joga com uma pessoa que é imune a esse vírus. Então você pode ser mordido pelo zumbi, pode fazer sexo com o zumbi, pode fazer o que você quiser, que você não vai ser transformado em zumbi, mas você vai ser morto. Então o objetivo é você sobreviver. Cara, eu jogo esse jogo há muito tempo e não tive a menor ideia dessa história. Você nunca percebeu que você era atacado toda hora por um zumbi, mas você não virava zumbi? Ué, pra mim, se você morresse, você podia virar zumbi, mano. O jogo acaba quando você morre. Quem disse que você não levanta? O jogo acaba pra você, mas seus amigos não. É, a única liberdade que eles tomam nesse sentido é que você tá num grupo de 4 pessoas. Se uma dos 4 morre, você segue com os outros 3 até que, digamos assim, você chega numa portinha ou num quarto fechado e resgata o quarto membro, né, aquele cara que tinha morrido, você resgata ele de volta. E digamos assim, pra fins de historinha, né, porque cada missão, cada ato do Left 4 Dead 1 é como se fosse um filme individual. E do Left 4 Dead 2 também? Não, o Left 4 Dead 2 tem continuidade. Onde um acaba, o seguinte continua. Ah. Todas as fases do Left 4 Dead 2 tem essa continuidade. Foi assim que eles fizeram com Jesus também. Esperaram dar 3 dias pra chegar lá no lugarzinho e ele tava lá pra ser resgatado. Respawn. Ele tava lá na sala, save me! Save me! Hey! Já dei respawn! Apesar do Left 4 Dead 2, ou 2 não, né, 1 também, ele ser um jogo bem de ação, mas ele é um jogo focado no trabalho cooperativo, porque você precisa dos seus amigos ali pra conseguir vencer os desafios. Tanto que tem coisas do tipo, ah, se tem lá o Hunter, né, que é o bicho que vai e pula em cima de você, você não tem como sair debaixo dele, algum dos seus amigos tem que ir lá e te tirar debaixo dele. Então, é um jogo impossível de sobreviver sozinho. Se todos os seus amigos estão mortos, você vai morrer muito em breve. Muito em breve. Sim, grande chance de você morrer em breve. Isso é muito maneiro, porque é um jogo. Um texto. Mas o que eu acho mais interessante do Left 4 Dead foi a possibilidade de você poder jogar com zumbis. Acho que foi um dos primeiros jogos que você pode jogar como um zumbi. É, você joga com dos zumbis especiais, né? Você não joga com os zumbis comuns não, da Horde. No Metal Slug você pode jogar com zumbi também. Ah, mas você... Metal Slug não é um jogo de zumbi, entendeu? Ah, não é de múmia. Falei merda. Então foda-se. você pode controlar um zumbi. Obviamente você não é um daqueles lerdos que faz nada. Você é um dos especiais, só que, porra, já é uma coisa diferente, é uma coisa que não tem nos outros jogos. Nesse sentido, em poder jogar com outras coisas, no Resident Evil 2, você podia jogar com um bloco de tofu gigante. É verdade, é. Bem lembrado. Claro, muito bom. Com a faixinha do Piu na cabeça, né? Não fazia sentido, moleque. Não entendi. Eu nunca entendi. Isso pra mim era uma piada interna dos japoneses que, beleza, ficou lá no Japão. Deve ser, cara, porque no Waku Waku 7, vocês conhecem o jogo de luta? Tem um não. personagem... Não. Ah, vocês são uns crápulas, cara. Porra, um jogo que eu descobri nessa nossa pesquisa pra esse podcast, e que aliás eu vou até procurar depois saber, já pra desgosto do Senhor da Eternidade, ele é feito com a engine do Halo, mas ele é... O nome do jogo é Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse. É um jogo onde você é um zumbi e o seu objetivo é ir matando os humanos, comendo cérebros e fazer o pique ajuda. Toda vez que você mata um, você ganha um aliado, um zumbi que anda do seu lado. Cara, eu tenho que baixar esse jogo, cara. Eu não sei porque eu não baixei ainda. Era um jogo muito legal também, que era um dos mods do War 3, que era um modzinho do War 3 de Resident Evil. Você jogava com os marinezinhos lá, era na cidade, você tinha que sobreviver às waves de zumbis que vinham. E era um do tipo, não tinha popularidade que o Dota tinha, mas pelo que eu me lembro era bem popular na época. Qual jogo? Os mods de Resident Evil que tinha pro Warcraft 3. Ah, entendi. Aham, Cláudia, senta lá. Quando você terminava o Resident Evil 3, tinha um negócio bem legal que era o The Mercenaries, alguma coisa assim. 3, Resident Evil? Sim. Era o modo Mercenários. Jogava com o Carlos, o tiozão lá e o um outro cara. Eu só lembro do Carlos porque ele tem nome de alguém muito importante pra mim, que sou eu mesmo. Até porque quando aparece brasileiro em jogo da Capcom, cara, ou o nome é Carlos ou é Roberto. Não deu. Mas ele não é brasileiro. Não, assim, latino. Ele é brasileiro, porra. Esse Carlos é brasileiro. É? Não, acho que ele é latino, não. Sabe? Não, ele é brasileiro. Nesse modo, você tinha esse negócio de sobreviver só. Você tinha que atravessar, tipo, 4 partes do mapa, sei lá, e era muito tenso. E você tinha munição limitada. Isso já mostrava como o jogo tava se tornando um jogo de ação mesmo. Era aí onde eu ia chegar naquela hora do Resident Evil 3. Ah, se a munição é limitada e você tem que sobreviver, não é jogo de ação. Não, você tem que atravessar o mapa com uma munição. Você não encontra munição nem medkit no caminho. Isso pra mim não é foco na ação, é foco na sobrevivência, pô. Se a tua munição é limitada... É, você tem razão. Foi até o modo que salvou o Call of Duty 5, né? World at War. Foi esse modo dos zumbis nazistas. Em que você ficava numa sala, era uma sala fechada, e você tinha que defender a sala. Tipo, você não podia sair dessa sala, e os zumbis, tipo, vinham pelas janelas, pelas portas, e aí você podia reforçar, né? Botar tábua de madeira e obstáculo, e, digamos assim, ir comprando armas melhores e tal, e quanto mais tempo você aguentasse pra sobreviver, mais pontos você ganhava lá no ranking. Foi, digamos assim, um negócio que chamou toda a atenção pro jogo, que passaria como só mais um jogo e foi salvo pelos zumbis. Olha, vou te falar uma parada que eu acho muito bizarra, é essa tendência aqui. Essa tendência não, essa moda, né? Um negócio que vários jogos estão botando downloadable contents com zumbis. Estão transformando o jogo que não tem nada a ver com zumbi e bota um zumbi no meio, do nada, assim. Enfim, essa moda que eles estão botando agora é botar jogo, botando downloadable content, transformando minigames de zumbis dos jogos e tal. É uma coisa que não tem nada a ver com o jogo, tipo, sei lá, fazer Barbie. Você tem o jogo da Barbie e do nada eles lançam downloadable content em que todas as bonecas são zumbis. A Barbie tem tudo a ver com zumbi, pô. Tudo tem tudo a ver com zumbi hoje em dia. Não, mas a Barbie tem tudo a ver com zumbi, que a garotinha de 5 anos vê a propaganda da Barbie na televisão e fica... Barbie. não só nesse sentido, mas também no sentido da Barbie, digamos assim, é o tipo da pessoa que vai usar aqueles produtos de beleza pra manter a beleza eterna, manter a tipo mesma isso, forma, manter a mesma cara. Cara, produto de beleza é o primeiro passo pra você fazer um cara, produto de zumbis, moleque. Ou então você vai virar inimiga da mulher gato no filme mais tosco que espero. Ai, meu Deus. Enfim, cara, esse negócio da Barbie e tudo mais, existe uma frase que retrata bem qual é a abrangência do filme de zumbi, né, cara? Pra morrer, basta estar vivo. Ou seja, fudeu, se tem alguma coisa viva, pode virar zumbi. Não, acho que a frase é outra, a frase é a seguinte. Tudo que você quer ser, Barbie Girl. Barbie, quero ser qualquer coisa que quiser. O que eu quero ser? Quero ser zumbi. Zumbi. Mas aonde eu tô querendo chegar? Eu tava discutindo com o Mestre Pinteiro outro dia. Os jogos, eles estão se tornando muito violentos e as pessoas estão tentando botar censura, estão fazendo um monte de coisa que... Pô, mas isso não é de hoje, né? Não, mas isso vem com os anos e anos. E eu acho que isso foi tipo uma solução que as pessoas acharam. Porque assim, violência com zumbi, pode. Um nazista também. Mas qual sentido? Olha, eu discordo, porque se fosse assim, a maior seria, digamos assim, o clássico Sangue Verde, né? Você colocaria isso pro jogo inteiro. Então, em vez de ter os inimigos. Tipo, pega, por exemplo, o Red Dead Redemption, que vai sair agora o modo dos zumbis. Não, já saiu. Saiu hoje. Já saiu. Então, é um negócio que. É um modo do jogo. Não é o jogo inteiro que vai ter. O único jogo que eu tenho conhecimento que fez isso de maneira geral foi o Carmageddon. Que você. Aquele jogo do carro que você sai atropelando as pessoas. Tipo, era um jogo de corrida, mas que ganhava ponto por atropelar as pessoas. E foi proibido aqui. Foi um negócio extremamente proibido, foi um negócio que estava dando muita polêmica. E o que, que eles fizeram? Substituíram todas as pessoas por zumbis. E isso, tipo, tiraram sangue. Sim. E isso baixou o digamos assim, o rate, né, a censura do jogo. Porque zumbi pode. Cara, mas foi o único jogo que isso foi de solução. Esses outros que tem com DLC e coisa do gênero, é pra subir no bonde da popularidade. Cara, não, assim, mas imagina que você tem um jogo, tipo Left 4 Dead, que vem hordas e hordas e hordas de pessoas revoltadas. Mas aí não faz sentido ter uma horda e horda de pessoas revoltadas. Só se fosse, tipo, sei lá, jogo reunião da ONU 2010. Ah, né? Moleque. Aí você é bom, hein? Lá tu entra lá com os petistas, moleque. Tu entra lá com os petistas, com a camisa do PSDB, sei lá, com uma arma, e nego vai vir pra cima de você, tipo Left 4 Dead, cara. O meio ambiente é, sem dúvida nenhuma, uma ameaça. É, isso é maneiro, não. Um jogo assim que era o comício do PT e você joga com um sniper serra. Ou então o comício do PSDB que você joga com o atirador de bobinas de adesivo político do PT. Zumbi é popular, cara. A maior prova disso você vê aí a Zombie Walk. É. É um negócio ridículo, cara. E reúne, tipo, milhares de pessoas em várias... Ridículo não, peraí. Imagina se tu é um desavisado. Se tu é, sei lá, minha avó. Eu vou pra cadeia, cara. Não, cara, imagina... Eu tô pra rua, eu vejo um troço desses e vou pra cadeia. Cara, imagina porque se tu... Porque imagina se tu imagina se tu é um texano daqueles que tem espingarda em casa, meu irmão. É o pajé do aprimoramento, moleque. Ele tem tudo reservado na casa dele pro dia que colocar o zumbi acontecer. E se ele vê uma passeata zumbi... Ele é um desavisado, ele sai pela janela mesmo, barbarizando. Cara, pior que já teve no Rio, cara, nem sabia. Até direto. Já teve no Rio, a mais recente agora acho que foi no México. Mas imagina, se minha avó sair de casa, eu vou comprar um pão. E ela nem vai te tocar o que é. Cara, ela vai achar que... Na verdade, é esse motivo, nem se tocar o que rolou. Se ela tivesse acabado de ver um filme de zumbi na televisão. Não, cara, tua avó vai achar que é a refilmagem do clipe do Michael Jackson, que ela viu no Fantástico. Nem sabe que o Michael Jackson morreu ainda. Aliás, vocês sabiam que tem um episódio dos Smurfs que é zumbi? Tem, ué. Não, não sabia. É bizarro, é tipo, tem um vírus nos Smurfs e que atinge um Smurf, que o Smurf fica preto. Aí quando ele fica preto, ele vai correndo pra cima das pessoas numa fúria, morde as pessoas. Quando ele morde as pessoas, quando ele morde outros Smurfs, o Smurf fica preto. Mas no Velho Testamento fala isso, é. Fala que a cor negra, a mancha negra na pele era uma maldição que você passava pras pessoas com um toque. Então que se você não podia chegar perto dessas pessoas de cor escura. Elas eram amaldiçoadas, é. A Bíblia, o Velho Testamento é uma parada muito foda, cara. Podia se chamar o livro do ódio. Dá todo um filme de ação ali e sobra, cara. Pra continuação. Caralho, fazer um filme de ação do Velho Testamento. Não, tem um gibi novo aí, um álbum que a Conrad tá lançando aqui no Brasil agora, daquele cara do Fritz the Cat, Donald Crump, sei lá, eu ia falar Donald Trump, mas é um nome parecido com Donald Trump, eu não lembro do cara, que é a quadrinização do Gênesis, do livro Gênesis, e é tudo aquela putaria, sanguinolência, pai matando filho, Deus falando mata se não eu te mato, é muito maneiro. Caralho. É o livro do ódio. Porra, só de brinks, né, que a gente não falou ainda do jogo mais clássico de arcade de zumbi. Você viu agora na Wikipedia e agora você quer falar de House of the Dead, né? Porra, eu tinha visto há muito tempo, só que aí eu acabei me distraindo, vocês... A parada do House of the Dead é que ele deu origem a dois filmes muito ruins. São do Webol, não. Não, peraí. O segundo o filme é genial. Assistível. O segundo filme é assistível. É, mas nessas horas que eu dou graças a Deus com um podcast sobre jogos. São do Webol os filmes dele? Peraí. É, o um é, acho que dois não. Ah, faz sentido o dois ser comestível, então, e o um não ser de forma. O dois é lindo, viu? O meu problema com House of the Dead é a dificuldade crescente do jogo. É tipo assim, House of the Dead 1 é um jogo tranquilo. House of the Dead 2 é um jogo irado, porque é difícil pra caralho, você vai e zera. Beleza. House of the Dead 3, moleque, foi doente. Eles fizeram pra fliperama e eles falaram, esse é o jogo que vai me deixar rico. Ricos. Porque uma pessoa que for tentar zerar esse jogo vai gastar R$1 milhão com fichas. É em fichas de fliperama que valem mais dinheiro. Olha só, novamente. Nem começa, mas Pedro Nish nunca jogou tá, o House of the Dead 3. Nish Inimigo tá tentando convencer todo mundo que não é ele que é noob. Então olha só, olha só, mas, semana Peter, que vem aí, fica falando. Na moral aí que o jogo é difícil pra caralho mesmo. Essa... Porra, o jogo foi criado pra ficar porra. Aí, ó. Essa... Agora você dessa... que tá pagando de fodão, tá? Conheço do seu lugar. Vou fazer o desafio mais Splinter pra humilhar ele na rede nacional, na internet, botar e filmar ele jogando House of the Dead 3 no meu Wii, na dificuldade que eu e o Senhor da Trindade jogamos, moleque. Vai ser humilhação em rede nacional, moleque. Você vai chorar. A última vez que eu zerei o House of the Dead 3, joguei um amigo meu no Wii também, jogou no difícil, a gente gastou uns 12 continues cada um, assim. Não, mas peraí, Lato, você tem que jogar no difícil sem a mirazinha. É sem o quê? A mirazinha. É sem eu moro sem a mirazinha, não, a gente não... Eu e o Senhor da Trindade joga sem a mirazinha, com direito a 5 continues cada um, ponto. Essa eu faço com Metal Slug, só. O House of the Dead não me garanto nessa, não. Essa fada foi criada no Metal Slug. Ai, sim, não, Metal Slug vale. Os chefes de House of the Dead, eles não são zumbis, eles não têm nada a ver com zumbis, eles são as plantas gigantes, eles são surfistas prateados, ou são as preguiças da morte. Isso, caralho, a preguiça é o chefe mais difícil do jogo, cara. É o chefe mais difícil de todos os tempos. Você apanha dela, não tem como, não tem opção não apanhar não dela. Não tem opção não morrer. Tem, meu irmão, tipo assim, ela planta com queda livre, freestyle e fala, toma. Você vira assim, eu tenho 5 continues, esses 5 continues são pra gastar a preguiça. Aí você vai no chefe final, afinal ele pode virar qualquer bicho. É o que ele faz, ele fica virando preguiça. De preguiça, assim, Mas olha só, eu vou ensinar pra vocês. Tem como você matar a preguiça sem você perder nenhuma vida. Tem, só que você tem que ter dois jogadores com a coordenação perfeita e você não pode errar um tiro do pente na hora que ela cair em cima de você. Não pode errar um tiro. Se errar um tiro do pente, acabou. Tem que mandar. E eu quero ver você fazer isso com o controle do Wii sem mirazinha. Tem que mandar um pente, cara. Encosta o controle na tela. Não adianta, cara, porque tem o sensor não é na tela, cara. Mas no arcade, é mais difícil ainda, porque no arcade você usa duas shotguns em vez de duas pistolas. Então, pra carregar, você demora mais ainda, porque você tem que fazer o carregamento da shotgun. Ah, olha só, vou te falar então, ó, vou te mandar real. Aqui no shopping aqui em Caxias tinha uma máquina de House of the Dead 3 que era a cabine de Time Crisis. Então você tinha que sair. Era muito difícil, parada. Era o Game Shark automático. É o Game Shark de hardware. Cara, mas o House of the Dead, pra mim, era impecável a interpretação dos dubladores daquela série. Não tem nada tão bem feito como a imersão que aquele jogo dá. Você entra na... Resident Evil 1. Aí, quem nunca viu a abertura original de Resident Evil 1, cara? Live action. Tá aí no tem posto. Atores de carne e osso. Caralho. É uma gostosa. Bizarro, é sick demais, moleque. Poxa. Na hora em que o Chris Redfield olha pro helicóptero indo embora e fala que todo o sentimento do mundo. No, don't go. Você tem que se lembrar que isso foi a dublagem feita em cima do japonês. E a dublagem americana é bem conhecida por ser uma bela porcaria. E os japoneses são bem conhecidos por atuar mal pra caralho também. Não, os atores de abertura são americanos. Sim, mas eles falaram no japonês. Sério, né? As frases originais são no japonês, eles foram dublados pro inglês. Faz sentido mesmo. Será que isso? Japonês era fazia sentido ou só que a gente não entende japonês e não pode falar que era um japonês? Não sei, eu nunca vi essas aberturas em japonês. Eu nunca vi o Biohazard no mundo. Mas tem uma hora no House of the Dead que eles encontram sangue no chão do amigo deles que eles estão procurando. Aí eles olham pro sangue, cara. E falam pro outro, de Bloodstain. E é do fulano. E tem uma hora que aparece tipo um cara sendo comido por um zumbi, sendo capturado por um zumbi. Aí o cara, help me, o cara. Você salva ele, deu, cara, thank you. certo? Ele te dá a vidazinha, né? Te dá aquele pacotinho branco. Cara, o cara é educado, né? Um jogo que é muito famoso e eu nunca joguei é o Dead Rising. Alguém tem alguma experiência com esse jogo? Eu joguei pouco do 1, o 2 eu também joguei pouco, mas digamos assim, bem mais expandido, é bem mais legal. E, cara, é o seguinte, o negócio do jogo... O negócio! É que tem um pouco dessa proposta de ser sandbox, em que você pode... Você tá no shopping, você pode usar... Invadir todas as lojas e pegar os mais variados itens pra jogar contra os zumbis. Pra jogar neles ou pra se vestir, enfim. Você pode fazer um diabo. Você pode entrar em loja de roupa de mulher e roubar a roupa e se vestir. E sair pra ir matando zumbis. Você pode entrar numa loja de alguém e pegar um Wii pra sair batendo nos zumbis. É, eu não posso dizer quanto a versão do Wii, que já existem algumas paródias aí na internet falando da pobre renderização do Wii. Que eles prometeram mais de 7 mil ou 7 milhões de zumbis. E o Wii do tipo tem 3 e tá lagando já o FPS. Mas o negócio é que além de ter isso, ele tem uma história, né, um fio condutor de história. Só que tanto no primeiro quanto no segundo jogo você tem um timer. Depois de 72 horas o exército ou sei lá quem vai bombardear o lugar e vai acabar com tudo. Então você tem essa, digamos assim, 72 horas pra se divertir, fazer o que você quiser lá dentro e, digamos assim, cumprir certas etapas da missão. No segundo jogo, o personagem principal, ele tem uma filhinha, né, uma garotinha, e ela foi mordida. Só que existe uma droga lá que impede você de se transformar em zumbi. Então o cara, a cada 24 horas, ele tem que dar a droga pra menina. A filha dela é tipo Blade dos zumbis. Não. Mas aí o que acontece? No segundo jogo, ele parte de uma proposta meio tipo o final do Shaun of the Dead, né? Em que os zumbis, entre aspas, foram domesticados e servem lá pra, tipo, em programa de televisão, de programa de auditório, com zumbis lá competindo e fazendo besteira lá qualquer. Então, o seu personagem, tipo, um motoqueiro, que faz tipo lá o círculo da morte num lugar cheio de zumbi dentro. E o cara vai lá com as serras na moto dele. Só que acontece, alguém faz um ato lá terrorista. Existe um grupo pelos direitos dos zumbis, né? Claro. Mas alguém faz um ato terrorista e eles escapam. Então eles ficam soltos lá no resort, que é tipo uma Las Vegas da vida. E você, digamos assim, tem que... enquanto você fica procurando saber quem foi que fez isso, né? Porque te incriminaram, botaram a culpa na tua conta. Botaram você fazendo negócio. E... Botaram você fazendo negócio, então foi nada. Zumbis, hein? Aí negócio é zumbis. Mas aí o que acontece? Você, então, enquanto você tá tentando desvendar esse mistério, você ainda tem que ficar catando o remedinho da tua filha. Então, daí eu... E também não são 72 horas nosso horário, são lá macro minutos, então dá pra zerar o jogo antes de 3 dias direto. Bom, né? O que eu achei mais genial no filme Zombieland foram as regras de sobrevivência zumbi que o cara ia falando ao longo do filme. E eu acho genial, porque quem joga algum jogo de zumbi sabe que essas regras são clássicas. E eu fiz alguma seleção das regras que são muito fáceis de ser transportadas para um jogo. A primeira que ele fala no filme é o Double Tap, que é um clássico de filme zumbi. Você derrota o zumbi, mata ele e ele cai no chão. Aí você, porra, matei o zumbi, sai andando. Aí o zumbi levanta, se você vê, e te come. Atire sempre então, duas vezes. Atire sempre duas vezes. O cara caiu no chão, atira na cabeça. Pá! Isso vale pra ser humano também, não precisa ser zumbi, não. Então, a segunda também se aplica à vida real. Cuidado com banheiros. É. Sobretudo se forem públicos. Eu nunca tava jogando um jogo zumbi, aí você entrou no banheiro, por algum motivo que eu não sei, ou pra pegar um item que tava no banheiro, sei lá, e você abre o lavabo e tá lá o zumbi. Agora me diz, o zumbi tava cagando? Ou era um cara que tava tipo assim, cara, preciso cagar, preciso cagar. Só que ele foi mordido por um zumbi e não sabia. Enquanto ele tava cagando, ele foi transformado num zumbi e não conseguiu sair lá de dentro. O cara ficou no eterno dilema entre cuidar da mordida ou dar aquela cagada. Uma outra interessante que ele fala é o tenha sempre um parceiro badass. Tem sempre alguém do seu lado que seja muito motherfucker e com garantia da sobrevivência também. Essa é a tradução de badass, né, cara? A tradução de badass é essa, motherfucker. Mas é verdade. Quando você tá jogando um jogo e na maioria das vezes você não é um cara bem motherfucker, você tem que ter uma pessoa motherfucker pra te ajudar em algum ponto da história. Você tá jogando Resident Evil, você tá jogando com a Jill, em algum momento você vai encontrar um cara motherfucker que chuta a porta da frente e sai atirando todo mundo. É o Carlos. Ele não é tão motherfucker, né? Mas ele é meio maluco. Ele tem um nome foda. Essa regra que eu acho a regra mais importante dos jogos todos, disparado, é não seja um herói. É, isso é boa. Sabe quando tu tá jogando um jogo, aí tu... Left 4 Dead é clássico isso, é clássico. Você tá jogando, aí tem umas quatro pessoas assim, tem seus amigos que estão meio mal. Aí você vê que lá na frente tem uma parada que você pode pegar que vai salvar todo mundo. Aí você começa a correr sozinho, achando que você vai salvar o dia. Leroy Jenkins! Aí de repente tá você, socorro, não, morri. Eu vou te dizer uma coisa. Na última fase do Left 4 Dead 2, da ponte, você tem que atravessar a ponte pra chegar no helicóptero. As únicas vezes que eu passei dessa fase foi tocando foda-se pra todo mundo e correndo sozinho lá na frente. Obrigado. Mas aí você não tava sendo um herói, você tava sendo um filho da puta. E você estava seguindo a regra, don't be a hero. Eu seria um herói se eu voltasse pra salvar todo mundo. E aí... E essa, pra mim, é a melhor regra. Ela vale pra tudo, tudo. Até na vida real, sem zumbi, com zumbi. Sempre cheque o banco de trás. É, garoto. Fato. Imagina, tu estacionou o carro ali na parada gay, Vacabana, aí tu foi na casa do seu amigo jogar alguma coisa, aí tu volta pra ir pra casa, entra no carro, não checou o banco de trás e foi dirigir pra casa. Cara, não precisa colocar esse... Real. É, deve ser. Não precisa colocar esse contexto tão específico assim de parada gay, cara. Quando você tá chegando perto da tua casa ali, tá indo pra casa de algum amigo teu em Ipanema e não tem lugar nenhum pra parar em Ipanema, a única rua que tem vaga é a porra da Farm de Amoedo. Aí você não tem opção, você vai ter que parar na porra da Farm de Amoedo, a rua mais homossexual do Hemisfério Sul. Aí tu para ali, irmão. Não só cheque o banco de trás, como saia do carro com as mãos tampando suas nádegas. Você nunca sabe o que vem atrás de você. Mas aí você vai tomar um flying boquete e vai cair duro. E boca fechada não entra mosca, cara. E a última regra aqui que eu quero falar é: isso funciona mais nos filmes do que nos jogos, mas nunca imite um zumbi. Nunca. Não tem graça, não faz sentido e você só vai se fuder com isso. Mas no Shadow of the Dead funciona, né? No House of the Dead 2 não funcionou. No House of the Dead, no jogo, todos os players parecem zumbis, né? De Bloodstained. How could anyone do this? Falar umas referências aqui então, fora do mundo dos jogos aí, pra você não ser só um gordinho clássico que fica com o controle na mão, de vez em quando pegar um filme, um livro aí, uma revista em quadrinhos pra você ler. A gente falou aí do Walking Dead, né? Vai ter série agora, mas tem um gibi também. É lançado aqui no Brasil, o nome é Os Mortos Vivos, é do Robert Kirkman. É muito bom, recomendo. Gira em torno lá do policial lá, que eu esqueci o nome agora. O Grimes. Rick Grimes, que um belo dia ele acorda depois de um coma, é um policial, acorda depois de um coma. Quando ele sai na rua, quando ele sai no corredor do hospital, ele vê que a coisa tá meio estranha. Quando ele vai pra rua, ele vê que o dia Z aconteceu. E aí tá sendo, e é muito bom. Tem também um... Aconteceu o Réveillon de final. É, aliás, breve, hein? Terça-feira, tá chegando, hein? Na Fox. Na Fox, é. O Réveillon de final Fox. De Walking Dead, é. Tem também os livros aí, os livros do filho do Mel Brooks, que é o Max Brooks, a gente também falou aí, o Guia de Sobrevivência do Zumbi e o Guerra Mundial Z. Não, mas pra mim, a melhor referência de livros que as pessoas podem ter é essa mania agora. Mania não. Agora não, mas é uma mania que as pessoas têm de transformar contos já existentes em contos com zumbis. O Mestre Splinter, inclusive, leu um livro recentemente. Cara, eu li na semana passada. Eu tinha lido Orgulho e Preconceito, que era um livro que eu tinha um preconceito enorme em relação ao livro. Porque era de mulherzinha, né? É, mas eu gostei. Né? Superou seu orgulho, né, cara? Superou seu orgulho macho e leu, né? É, e eu acabei lendo o livro, gostei bastante. E como tá na moda, tá best-seller, eu falei, cara, por que não ler Orgulho e Zumbis? Na contracapa já tem uma opinião dizendo: o que na vida não é melhor se você colocar o zumbi? É. Qual sexo. Qual foi o termo correto é bacon. Adaptado. Mas o termo correto é bacon. O que que esse sujeito, que é o Seth Graham Smith, o que ele fez? Ele pegou a obra original da Jane Austen, que é de 1700 e alguma coisa. Não, é depois já é século XIX. A gente tava discutindo aqui se era século XVII, XVIII, na verdade, até a minha fonte eterna, ele explica que foi um livro que foi escrito no final do século XVIII, publicado no início do século XIX. Então, os dois estavam certos, os dois estavam errados. Mas o que que esse sujeito, o Seth Graham Smith, ele fez? Ele pegou a obra original da Jane Austen. Quando eu digo pegar a obra original com o mesmo linguajar, com a mesma, exatamente o mesmo texto, e ele inseriu uma nova variável na história. Pra quem não sabe, Orgulho e Preconceito é uma história de um romance de época, onde tem um negócio de classes sociais diferentes, e o casamento que não é feito pela família, justamente por se tratar de um casamento entre pessoas de níveis diferentes. Tem cinco irmãs solteiras. Tem cinco irmãs. Chegam dois malucos ricaços solteiros na cidade, e aí... A Casa das Sete Mulheres, é isso? Quase. É uma coisa parecida. Só que qual é a diferença? O que esse cara fez? Ele chegou e falou, cara, vou enfiar zumbi nessa história. E aí ele... parcial, porque a Elizabeth nessa versão é lutadora, né? Lutadora. É o seguinte, ele coloca uma sociedade, uma Inglaterra, que tá há 55 anos refém da praga zumbi. Só que o que acontece? É uma praga zumbi no século XVIII, onde você tinha cidades isoladas, não era uma coisa que se espalhava tão rapidamente como a gente vê nos filmes de hoje, nos grandes centros urbanos. É uma coisa onde o que aconteceu, na verdade, foi que pessoas que já estavam mortas começaram, de uma maneira inexplicável, a sair do caixão. Tanto que no inverno a terra ficava mais rígida, então tinha menos ocorrência de praga zumbi. E no verão, quando a terra ficava mais fofa, os zumbis apareciam com mais frequência, porque eles se desenterravam e saíam debaixo da terra. Merda, vou ali à praia. Zumbi. E no caso, o que aconteceu? Nessa versão dele, todas as famílias ricas e de tradição, ao invés de botarem seus filhos e suas filhas pra aprender música, pra aprender artes refinadas, era de praxe botar o seu filho pra aprender uma arte marcial no Oriente. Se você tinha dinheiro, você vai botar seu filho pra se treinar com os ninjas no Japão ou com os mestres Shaolin na China. Só que o cara pega de uma maneira até exagerada e às vezes fica até engraçado, né? Foge pro humor. Aliás, não tem nada de horror, é bem uma veia cômica que ele coloca essa parte de zumbis. As cinco filhas são cinco guerreiras extremamente exímias nas artes dos monges Shaolins, do mestre Liu. E toda hora é muito splatter. É coisa delas encontrarem os zumbis, deceparem. E elas têm aquela personalidade delas que a Jane Austen deu no livro original. São às vezes recatadas, às vezes são ciumentas, mas tipo, sempre um pouco submissas pelo papel da mulher na sociedade. E nesse livro, elas já abandonam isso em vários momentos. E elas, quando elas estão em batalha, quando elas enfrentam os desafios zumbis, elas assumem personalidades quase selvagens. Tanto que a Elizabeth, que é a protagonista do livro, ela toda hora ela faz coisa como arrancar o coração do zumbi, dar uma mordida e jogar espalhar sangue pela parede. Uma mordida! E ela faz coisas exageradas, tipo, na hora de demonstrar a força, ela, tipo, então ela coloca com apenas dois dedos, ela planta bananeira e fica andando pela sala. No momento de ápice, ela pula, salta e durante 10 segundos ela permanece no ar trocando blocos com seu oponente. Então, tipo, é uma coisa bem Tique Dragão, Matrix, que o cara quer colocar no livro. Pô, mas, tipo... transformar uma história chata, uma história maneira. A história não é chata. Eu gostei das duas versões. Ainda prefiro a original. Que isso? Porra, moleque. Você não teria, o Orgulho e Preconceito e Zumbi se você não tivesse a obra original, né, cara? O fundamento tá ali. Mas daí, Orgulho e Preconceito e Zumbi não ia ter graça se não existisse o primeiro livro. né? Que podiam ter Brás Cubas zumbi. Isso, isso é outra coisa que eu quero te falar. Por conta dessa onda de zumbis e tal, tá rolando uma onda de trazer os clássicos da literatura brasileira com uma veia de horror. Então cada um deles tá sendo adaptado pra um troço diferente. E se eu não me engano, de zumbi, acho que é do Brás Cubas. Que foda. Mais uma vez roubaram a minha ideia. Mas beleza. Roubaram antes de você ter, né? O Casmurro é vampiro. O Brás Cubas tem que ser zumbi, né, cara? Porque a história é do morto autor, né? E no caso, ele vai virar um morto-vivo autor agora. E pior que eu quase comprei um dos livros, cara. Tava mesmo do lado do Orgulho e Preconceito Zumbi, tinha Senhora, vírgula. Senhora, a bruxa, é. E tinha Dom Casmurro e os discos voadores. Pô, quando fizerem o de Macunaíma desse jeito, eu vou ter que comprar, cara. E o Guarani? Será que o Guarani podia ser meio Crepúsculo, assim, né? O índio, seu nome. Guarani versus Predador, cara. É, Guarani. É isso aí, meus amigos. Estamos chegando a mais um fim do nosso podcast. Eu gosto de jogos. Réveillon de finados. Espero... Você ia falar Holocausto de finados? Quase tá bom, hein? Eu ia falar Holocausto de finados, minha. A ideia é essa. Não. É o Réveillon de finados. Porque o Réveillon é a marca renovação, entendeu? O recomeço. E pros finados, o recomeço é voltar à vida, é tornar esses mortos vivos. Eu espero que esse episódio não seja o último episódio das suas vidas e que neste domingo, dia 31, não haja um dia D. Não, dia Z. É, não vai ser um dia Z, pode ser um dia D ou um dia S, né? Depende da galera aí. Este podcast foi patrocinado por Walking Dead, dia 3 de novembro na Fox. Por Umbrella Corporation. Dia 2 de novembro na Fox. Dando continuidade a nossos patrocínios de séries de televisão. The Walking Dead, Os Mortos Vivos, 2 de novembro, às 22 horas, na Fox. Gostaria de agradecer também a Corporação Guarda-Chuva, trazendo pra gente sempre conteúdo e material pra fazer podcast como este. E queria lembrar vocês todos que aquela série que a gente comentou no último podcast, Os Gozadores, foi ao ar e o primeiro episódio tá aí, o link no post. Se você deu mole, é feio, não sabe as regras e não assistiu... Tô falando? Não esqueçam de mandar seus comentários, críticas, sugestões e porradarias para eu gosto de jogos @baixofeitiço.com. E se você está assistindo isso pelo iTunes, acesse nosso site www.baixofeitiço.com. Lá você vai ficar ligado nas fitas de alta periculosidade que, pô, né? Vai ser. Tá sendo. E é isso aí, galera. Até semana que vem. Abraço. Aproveite o feriado. Feliz Réveillon de finados. E não se empanturrem de miolos. Ao alho e óleo. Morre logo!